tenho aqui um mail do enfermeiro Mário Carlos, que é o coordenador do processo de vacinação em Oliveira do Hospital, e que perante as últimas orientações do núcleo coordenador de apoio ao Ministério da Saúde, a vacinação em Oliveira do Hospital irá decorrer aos sábados nas instalações do Centro de Saúde, no período das 8 da manhã às 18 horas. O agendamento será sempre local, feito na sala VAC, e cada profissional pode agendar os seus utentes após contacto telefónico, respeitando um intervalo de 3 minutos entre cada. E aqui, naturalmente, reforçar o voto de reconhecimento e louvor a todos os profissionais envolvidos na vacinação contra a Covid-19. Com grande empenho, profissionalismo e dedicação, foi mais de um ano de atividade. Lembrar que o Centro de Vacinação de Oliveira do Hospital abriu em 12 de fevereiro de 2021, sendo que Oliveira do Hospital foi o primeiro concelho do distrito a arrancar para esta segunda fase de vacinação. Em Oliveira do Hospital foram administradas 45.643 vacinas.